8, muito obrigado, amigão. Tá bom. 1600 controle, chame centro Recife agora, frequência 12685. 1685, 1600. Boa tarde. Juba para o nível 180, pastor de atenção, vigilância, da fome, sistema de pouso, conquista. É, Juliette, é Juliette. Passarelo 2230, se perder contato, alterno 288-264, com a Rádio Conquista 303. Perigo pouso 217, o vento de 230 graus, 109. O Lima se só faz os dois, eu caixa livre. Vai a prova coral da presente Oscar até o tango. Este tango. Vento de 230 graus, 10 mais. Inclusive decolagem tá 3661, não. Torre, boa tarde, jogou no 333, tá pronto para o 022. Crescente 333, observe a corrida da aeronave da TAM, a linha mantém após. A linha mantém após a rodagem do TAM, gol no 333. Solo azul, 3 direita, até ela está fazendo livre. Boa. Controle 19 decimal 35. Controle 1935, graças ao trabalho. Controle Salvador. Boa tarde, está 3661, cruzando 1600 pés. Está 3661, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 220, está sob vigilância. Para 220, está 3661. Tantra 361 no passa 2000, sub vetoração, curva direita, proa 280, se falhar comunicações, ao passar nível 1900, direto posição, Evão. Subindo para o proa 280, ao cruzar 1900, caso fora de comunicação, a proa Evão, da 3661. Motivo da vetoração, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando 050, subindo para o nível de voo 100, equipamento Serra Romeu 22, com Silos. Afirmativo, ciente, 3661. Juliette Tango Zulu, controle. Prossiga, senhor. 2 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, chame torre 118612. 118612. 18612, Juliette Tango Zulu. Lima Vitor Kilo, controle, desce, mantenha 2000, ajuste do altímetro 10013. 10013, manterá 2000, Lima Vitor Kilo para o controle. Salvador, boa tarde, tá 3193, Libra 180, tá 150, formação uniforme. 3193, controle, desce, mantenha nível de voo 070, autorizado chegada em pitch. 070 na pitch, o 3193. Sinal 35. Mike Eco Delta, confirme PLB. Para acionamento e táxi, chame a torre 198.6. Bom voo, Mike Eco Delta. Chame controle 119 do 135. Aos 18.0935 agora, tenha uma boa tarde, obrigado. Somente com voo. Obrigado. Boa tarde, gol 1333. Gol 1333, contato radar, 2 milhas a oeste, submantenha nível 360, vigilância. 360, vigilância, contato radar, gol 1333. Boa tarde, batendo 3403, quatro zero, centro Brasília, 1, 2, 4, decimal, bebê. 1, 0, 1, 6, obrigado, bom trabalho. Ajuste 1, 0, 1, 3, e a torre 1, 8, decimal, 6, trip 5489. Isso, copiado, tudo. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. Recife 1288, tá 3661. Capitão 3661, estuva para nível 220. Adicione de identificação, vigilância na proa de Ilhéus, a ponte de Chilenga. Solo 20, livre à esquerda. Mantém a posição de staff, chame solo 121, decimal 9. Concentra Recife, frequência 121, decimal 85. Secundário 845. 1-4-0-1-4, autorizado de siga para nível 160 no ponto ideal. Chegada a Cari, 1-4-0-1-4. Livrou, bate 3. Juliette Tango Zulu, mantenha a posição antes da Alfa. Vai manter a posição antes da Alfa, Juliette Tango Zulu. 160. tarde, Santa 3192. Boa tarde, Santa 3192, aguarde a cópia nível 330. Agora, a senhorita sabe a saída? Um momento. Melim. Franco Zulu, muito obrigado, Trip 549. Abraço, Rodrigo. Valeu. Forte. Para destino alternando 125 e small 45. Tati, Golfinho de Vitor. Juliette Tango Zulu, autorizado o táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo, nosso pátio, pátio 3. Positivo, Juliette Tango Zulu. Ah, afirmativo. Tá livre, Kilo Pátio 3, Juliette Tango Zulu, boa tarde. Prato, boa tarde. Comente. 3661, autorizado, direto, Juliette. Kilo controle, reduza para aproximação, reporte, interceptando o localizador. Reportará, interceptando o localizador, o Lima Vitor Kilo. 3193 controle, desse mantenha 2000, altímetro 10013. 2000 ajustado, 10013, 3193. 333, na proa de Sagarizar. Aguarde para 400. Alfa Vitor Juliette, voando na prova rotatória. Gente, Juliette. Lima Vitor Kilo, 4 milhas para o marcador externo. Chame a torre 118, decimal meia dúzia. Lima Vitor Kilo. 118, meia dúzia, Lima Vitor Kilo, obrigado. Trip 549. 549, mantenha a ponte fora da Golf. Torre Salvador, o Lima Vitor Kilo. Lima Vitor Kilo, continua com a aproximação, reporte 4 milhas, trem de pouso baixado travado. Fomos os últimos 90 metros fechados. Sente o Vitor Kilo. Então, 3192, autorizado Maceió, nível de voo 330, via para o Whisky 58. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva direita na saída Aron, com transição Melim. Transponder 5406, controle 119, decimal 35. Ok, o TAN 3192, autorizado 330 até Maceió, 28, mantém pro 2000, direita Aron, Melim. Suprema 58, aciona 5406, controle 935, TAN 3192. TAN 3192, cotejamento correto, chame pronto para o puxo de estacionamento. Chamará. Torre o Lima Vitor Kilo, na final baixada travada. Vitor Kilo, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 08 nós, últimos 90 metros fechados. Sente o Vitor Kilo. Mike Beto, decolou 25, chame controle, 119, decimal 35. 119, decimal 35, contato. Controle Salvador, Mike Beto. O Delta controle, prossiga. É, decolado da pista 17, ingressando o corredor a cheque 106, pessoal Manati. Gente autorizado na presente, direto Manati, reporte, limite CTR, Mike Eco Delta. Passaragem, limite CTR, Delta. 3193, autorizado ELS, reporte estabilizado, curso do localizador, TAN 3193. Autorizado ELS, TAN 3193. Salvador, boa tarde, ao gol 9648, formação de uniforme. 9648, controle de Salvador, desse mantenha nível de voo 040, chegada a cara e pista 28. 40, cara 28. Vitor Delta, copia. Lima Vitor Delta, autorizado Ilhéus, nível de voo 200, via Golf 677. Decola da 107 com curva direita na saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Transponder 5410, controle 119.35. Vitor Delta, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 6. Confirme pessoas a bordo. 5489. Reduza para 2509, 4064. Vitor Delta, Lima Vitor Delta, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Nove três, reduza para aproximação, que tu cheque preposto. 3193, chama a redução, o 3193. Reporte na vertical do marcador externo, TAN 3193. Chama na vertical do fixo de final de aproximação. Quilo, Solos 28, livre, próxima à esquerda, mantém a posição de tal, time solo, 121, décimo 9. 7, gol no 67. 9, Lima Vitor Quilo. Solo, Lima Vitor Quilo. Lima Vitor Quilo, confirme a posição. Interseção Eco, Lima Vitor Quilo. Lima Vitor Quilo, confirme o estacionamento. Estacionamento no hangar da Aerostar. Lima Vitor Quilo, autorizado o táxi via Alfa Juliette, Pátio Uno, reporte na Lima. Uno, 1862. Transfere a PR, Juliette. Passando fixo, final de aproximação, 3193, estabilizado com capa vista. Torre 1-186-12, até o 3193. 186 grau, 3193. Oscar Osama, Quebec, receba. Em Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3193 na final do 28 com Campa Vista. Mais travado. 3193, somos os 90 metros fechados, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 129. Livre pouso na 283193. 5154, Quebec. Para 30, 30, chame controle 119.35. 935, obrigado. 5489, contato radar, vigilância, subiu, mantenha nível 140. Superar 140, 35489. Reportará 3 milhas com tem baixado e travado de fábrica. Já te chamo em táxi. Chama táxi 3193. Trouxe Salvador Azul 4064, informação uniforme, boa tarde. 406204, boa tarde, desse mantenha nível de voo 040, autorizado a chegada a Cari. 040 Cari, Azul 4064. Bordo 667. Bordo 667, mantenha 3200, Brasília, Marinho 2425, Alberto 2625, boa tarde. Autorizado, táxi, aposta ingresso, pista 97, Lima, Vitor Delta. Pista 3193, sala 32, livre à esquerda, mantém posição antes da Alfa, chame solo, 121, décimo 9. Antes esquerda, mantém antes da Alfa, 1219, sala, 3193. Corre, Alfa, Vitor Juliette, final de 3 milhas para a 97. Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista 97, vento 240 graus, 12 nós. Autorizado, pouso 97, Alfa Vitor Juliette. Corre o Lima Vitor Kilo na Lima. Oi, correção, são 3193, táxi em frente, Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Frente em frente, Kilo Pátio 3, vai reportar para o Pátio 1, tá? 3193. Solo, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, tá no Pátio 3, solicita ataque para o Pátio 5. Juliette, Tango Zulu? Afirmativo, senhora. Juliette, Tango Zulu, autorizado. Correção, mantém a posição. Positivo, tá visão com o Tango na nossa retaguarda. Cliente, aguarde. 00 autorizado, a descida para informar que tem um cargo da CIMIC, mas ele tiver um horizonte, está descendo por 90, está fora de convite agora, está descendo por 9 pelo 037 que demais. .064, controle, reduza para 250 nós, desse mantenha 3000, altímetro agora 1012. 3.102, já está batendo, não precisa nada, azul 4064. 648, ajuste do altímetro agora, 1012. Ele 12. Para o táxi, está 3192, POB50, autonomia 3.45, até Aracaju. Então, 3192, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de Paraná Golf, torre 118, decimal 6, o ajuste 10112 agora, bom voo. Índia Alfa, ponto de Paraná Torre, com 10112, 3192, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Então, 3193, autorizado ingresso no pátio 1, gate 05. Pátio 1, gate 05, tá, 3193. Juliette Tango Zulu, autorizado o ingresso no pátio 1, no reporte na Lima para prosseguir. Vai parar na Lima, Juliette Tango Zulu. Até a posição. Alfa Vitor Juliette, solos 35, livre backtrack, taxamento para o bata, reporte livrando. Lima Vitor Delta, autorizado ingresso e táxi pela pista, reposte cabeceira 17 alinhado e pronto. Só atento a Charlie 150, realizando táxi sobre a pista. Gente, azul 4064, reduza para 2109 mais. Para 2109, azul 4064. Pátio 5, Lima, Vitor Kilo. Autorizado cruzamento táxi para o Pátio 5, estacionado em frequência Lima, Vitor Kilo. Estacionado, livrar frequência, o Lima, Vitor Kilo. 4, controle, desse mantenha 2010. 1012, 1012. Usa para aproximação, cheque de pouso. Fecha. Juliette Tango Zulu, chame a torre 118 decimal 6 para prosseguir para o pátio 5. Chame 8 6, boa tarde. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, na Lima para o pátio 5. Juliette Tango Zulu, autorizado táxi Lima Mike, Quebec, apontará para o cruzamento. Positivo, na Quebec, apontará para o cruzamento, Juliette Tango Zulu. Lima, Vitor Delta, autorizado, decolar pista 97, vento 240 graus, 12 nós. É decolar 97, o Lima Vitor Delta. Já voou 1648. 1648, continua a aproximação, guarda desde da 10 livre. Fomos os últimos 90 metros fechados. Vamos ter um tráfego a 6 milhas, cabeceirão no 28, atualizado ali ainda com a sem parada, vento 240 graus, 12 nós, então 3192. 3192 ali ainda com a sem parada. Para o cruzamento 1735, visual com o tráfego de decolar até 17. Já estamos no autorizado cruzamento, táxi 45 estacionado em frequência. Táxi 5. Lima, Vitor Delta, decolou os 40, chame controle 119, decimal 35. Tomará controle 1935, Lima Vitor Delta. Controle Salvador, Papatango, Lima, Vitor Delta, boa tarde. Vitor Delta, contato radar 2000 e sul de Salvador, submantenha nível 200, está sob vigilância. 200, vigilância, Lima, Vitor Delta. Vitor Delta, 1234, por favor. Cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento 240 graus, 12 nós. Mais travado, deve pouso pista 28, na 648. 064, solicita. Está pronto para prosseguir no processo. Eu desço então para 2000, reporte localizador, ajuste do altímetro 1012.